dizer que tô feliz, sei lá. Desde que você se foi melhor, não há mistura de vontade, necessidade, orgulho ferido e saudade. Mistura de vontade, necessidade, orgulho ferido e saudade. Se se acha tão certa do que fez, por que tá pedindo desculpas por partir? Vai e finge que eu nunca estive por aqui, procurando aquilo que falta em mim, cobrando o que não consegui cumprir, culpando os outros por não conseguir. Eu errei, eu sei, me esforcei por nós, me doei, abdiquei por nós. Página que eu não consigo virar, hoje derrama lágrimas que um dia me fez chorar. Vivendo numa incansável busca da felicidade, triste, sem a certeza se a mesma realmente existe. Perguntas a quais já sabia a resposta. Burrice, falo que não te quer e nem eu acredito no que disse. Perdoando a cada não desiste, aturando os momentos de crise. Só procura acabou quando me encontrou. Só se engana que não sabe quem é mais covarde. Você com medo da felicidade ou eu que me rendo à maldita saudade? Dizer que tô feliz, sei lá. Desde que você se foi melhor, não há. Vou tá mentindo, mas eu sei que é o que vai me confortar. Tá mentindo, mas eu sei que é o que vai me confortar. Mistura de vontade, necessidade, orgulho ferido e saudade. Mistura de vontade, necessidade, orgulho ferido e saudade. Vontade, necessidade, saudade, necessidade, orgulho ferido e saudade.